a sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Estamos de volta, Fronte Transamérica até meio-dia e um abraço aí a Márcia Francisco, ao pessoal do novo vizinho aqui da rádio, Salão Ângelo Capelli, que tem muito trabalho pela frente ainda hoje, né? Sabadão, dia de pico para muitos dos profissionais da área da beleza. Um abraço aí a todos vocês que nos sintonizam nos salões, Foz do Iguaçu afora e também nas padarias, hein? Beto, Indianara, obrigado aí pela companhia aí na Casa do Pão. E eu já dei essa notícia aqui na rádio ao longo da semana, né? E é o tipo de conteúdo que eu tenho gosto, inclusive, de contar de novo, quantas vezes for necessário. O Ministério da Agricultura emitiu instrução normativa nesta semana, liberando você a trazer produtos aí de origem animal e vegetal da Argentina, como salame, azeitona, doce de leite e outras delícias que até agora, né, a gente até podia trazer, né, mas só por baixo dos panos. Bom, claro, Há limites e restrições, até para não virar bagunça, né? Todos os produtos devem contar, por exemplo, com rótulos e embalagens que provem a certificação por parte do órgão sanitário argentino. Também são produtos que devem ser destinados ao consumo pessoal, por isso há limites de quantidades. Produtos cárneos industrializados destinados ao consumo humano, esterilizados comercialmente, cozidos, extratos ou concentrados de carne, limite de 10 quilos por pessoa, produtos lácteos industrializados. E aí entra doce de leite, leite em pó, manteiga, creme de leite, queijo, requeijão, enfim. O limite é de 5 litros ou 5 quilos por pessoa. Produtos derivados de ovos, que podem ser ovo em pó, ovo líquido pasteurizado, clara desidratada, enfim. Limite de 5 quilos por pessoa. Pescados, pode ser aí o pescado salgado inteiro, ou então eviscerado dessecado, defumado eviscerado, esterilizado comercialmente, limite de 5 quilos por pessoa. Produtos de confeitaria que contenham ovos, lácteos ou carne na sua composição, também limite de 5 quilos por pessoa. E produtos de origem animal para ornamentação, também limite de 5 quilos. Essas quantidades aí de produtos que você pode trazer da Argentina, né, agora sem ter medo de apreensão, podem até parecer pequenas, mas convenhamos, né, está de bom tamanho para uma refeição especial no fim de semana, né? Além de nós aqui, moradores brasileiros da fronteira, quem agradece certamente são os donos dos mercados e mercearias de Puerto Iguaçu, que já vinham perdendo há bastante tempo a clientela aqui do Brasil, né? E sobre essa medida, bom, o Ministério da Agricultura, até que enfim, né? Valeu! Maravilhas daqui! E continuando com o nosso destaque para os poucos monumentos e prédios históricos preservados aqui na nossa já mais de centenária Foz do Iguaçu, né? O quadro Maravilhas daqui de hoje fala sobre um dos símbolos de maior destaque na arquitetura local, hoje meio até esquecido. Trata-se do prédio do antigo Hotel Cassino, inaugurado em 1939 na atual Praça da Marinha. O nome do local não foi à toa, né? Tendo em vista que no período em que o jogo no Brasil era legal, até 1946, o estabelecimento efetivamente funcionou como cassino, recebendo aí hóspedes do Brasil e também do exterior. Naquele tempo, o panorama da área urbana de Foz do Iguaçu era outro, com acesso principal à cidade, antes da BR-277, sendo feito pelo Rio Paraná, com os barcos desembarcando aí passageiros e mercadorias no antigo porto oficial, próximo ali ao quartel da Marinha. E quem chegava na cidade tinha como primeiro contato urbano, né, justamente a atual Praça da Marinha, e o prédio do Hotel Cassino estava, portanto, no melhor ponto de hospedagem possível aqui em Foz. Após consagrar-se como um marco da hotelaria em Foz do Iguaçu, o Hotel Cassino foi entrando em declínio até encerrar suas atividades. Desde a década de 90, abriga repartições públicas como a sede regional da Paraná Turismo e o restaurante Escola do Senai, que abre todos os dias na hora do almoço, oferecendo um dos melhores cardápios aqui da cidade. O prédio do antigo Hotel Cassino está aberto ao público no horário comercial, com visitas específicas devendo ser agendadas com a Paraná Turismo pelo telefone 45-3523-4223. Outros detalhes em instantes no nosso site transamericafoz.com.br. E agora é aquele momento do programa em que destacamos alguns dos acontecimentos bizarros da semana, né? Aquelas notícias que não deveriam ter acontecido, que não deveriam ser notícia, né? Mas já que estão aí, né? Cabe a nós colocá-las em seu devido lugar na estante da bizarrice. Eu poderia falar do caso do vereador da pequena cidade de Mauá da Serra, no norte do Paraná, preso na madrugada de quarta-feira em Curitiba, com duas buchas de cocaína e muitos hematomas no corpo. Bom, motivos dos ferimentos, ele fez um programa, falar baixinho aqui, né? Fez um programa com uma garota e quis dar calote, sair sem pagar. Bom, ela obviamente deu uma surra no mancebo, né, que teve aí de ser socorrido pela polícia militar. Coisa feia, né? Bom, eu poderia falar também do caso da baronesa britânica Michelle Moon, que estava participando de um evento para empreendedores no Vietnã e ficou emocionada quando o que ela pensou que era uma criança foi ao palco, né, para entregar a ela um buquê de flores. Ela se emocionou tanto que não resistiu e pegou a criança no colo. Só que não era uma criança, era um anão. E a esposa do anão, bom, ela não ficou nem um pouco satisfeita e quis tirar satisfações com o anão, né? E com a loira, claro, né? A respeito desse colinho maroto na frente de mais de 3 mil espectadores. É mole, ela confundiu um anão com uma criança? Pô, sacanagem, né? Mas eu acredito, e acho que você também, que a estupidez existe e deve ser premiada com algo bem estúpido, como uma citação aqui nesse espaço, né, por exemplo. E é por isso que eu premio aqui hoje a vlogger. Vlogger é quem faz vídeos, né, na internet, né? A vlogger chinesa Yiter Yang. Ela que decidiu aderir a uma ação viral lá na China, o desafio do milho, e comer uma espiga de milho atada a uma furadeira em funcionamento. Era óbvio que isso não daria certo, né? Não temos o áudio da filmagem, que foi divulgada aí com uma música horrível no fundo, né? Mas pela descrição que eu vou dar, imagine você a dor da menina. Ela começou a roer a espiga com a furadeira ligada. Que ideia, né? Quando a furadeira enganchou no cabelo dela e arrancou sem dó um tufo enorme da cabeça da moça. Bem no meio ali da cabeça, com raiz e tudo. Enfim, felizmente, apesar do susto, ela fez curativos no hospital e recupera-se bem, né, dessa idiotice. E fica a dica pra você que está em casa, portanto, né? Jamais, jamais espete sua espiga de milho numa furadeira e tente comer o milho aí com a furadeira ligada, tá? Dá ruim isso aí. Não faz. Não tente fazer isso em casa. Não faça mesmo, tá? Fronte Transamérica até meio-dia. Yes, we'll Programação musical aqui no Front Transamérica e, rapaz, a coisa ficou muito, mas muito surreal mesmo, porque os nossos irmãos argentinos, né, eles já não se contentam só em batizar a água dos nossos jogadores, né? Lembra da Copa do Mundo de 90, aquela aguinha marota que o massagista argentino ofereceu na beira do campo, enfim, né? Pois é. Na quinta-feira de manhã, dia do afastamento por 180 dias da presidente Dilma Rousseff e da posse do vice Michel Temer como presidente interino, uma rádio da Argentina ligou para o Temer e ele entrou ao vivo no ar achando que estava falando com o presidente Maurício Macri. Bom, não acredita? Olha só, vamos passar aqui agora o áudio da rádio El Mundo de Buenos Aires, conversa de Michel Temer com o jornalista Jorge Garcia, ou como pensou Temer, né? Conversa com o Maurício Macri. Ouve aí. Michel Temer, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Alô, como está, presidente? Muy bien. Felicitándolo, ¿cómo está usted? Muchas gracias, presidente. Yo quiero luego visitarlo en Argentina. Bien, ¿cómo ha sido este día? Sí. ¿Cómo ha sido este día? Sí, yo quiero visitarlo, si me invitares, con mucho gusto, ¿eh? Me parece que estoy errado. Bueno, Michel, Temer, quería hacer una consulta. Digamos, ¿a qué hora va a hablar usted? Yo voy a hablar a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Primero va a hablar Dilma. Sí, no. Dilma habla ahora a las 11 horas. Bien. Después yo hablaré a las 4 horas de la tarde. Bien, usted va a hablar entonces a... Y le va a hablarle al país y va a darle a conocer todo su gabinete. Sí, yo estoy con todo el gabinete ya escogido. Voy a nombrarlo a esta hora, a las 4 horas más o menos. Muy bien. ¿Está muy tranquilo? ¿Usted está confiado? Sí, muy tranquilo, preocupado con la situación, pero lo veremos enfrentar con mucho entusiasmo, ¿eh? Bien. Bueno, le mandamos un abrazo y felicitaciones y vamos a estar hablando. Muchas gracias. Ahí estamos hablando, hablando Michel Temer, este es el momento. Amigo, conversa do presidente em exercício Michel Temer falando ao vivo com um jornalista argentino pensando que era com o Maurício Macri. E sabe aquela frase que dizem que o Brasil não é para amadores, né? Que aqui o buraco é mais embaixo? Olha, a Argentina também, viu? A Argentina também. Fronte Transamérica até meio-dia e vamos ouvir aqui um rock argentino, uma música argentina. Vamos lá!